céu que vem a luz pra curar minha ferida, morreu na cruz. Renascido da cinza estou, lavado, consagrado na unção do meu Senhor. Loucos do mundão, perdido, escravizado à mercê da depressão. Uns ratatá, uns beck faz bem. Enquanto a vida passa, você para no além. Aconselhar pra que perder tempo? Você só pensa em sua viagem, eu só lamento. Já fui assim, um monstro predador, assolado, escravizado na mão do opressor. Mas tudo pode, depende de você. Não seja escravizado, levante pra vencer. Erga a cabeça, estenda a mão pro céu. Entregue o coração ao meu Jesus, que ele é fiel. E vai lhe dar vida e abundância. Um coração contrito, outro tem ser de criança. Vai restaurar tudo que perdeu. Fazer um novo homem do velho que era seu. Jesus está pronto pra entregar a sua vitória, basta acreditar. Do alto céu que vem a luz pra curar minha ferida, morreu na cruz. Renascido da cinza estou, lavado, consagrado na unção do meu Senhor. Louvem, cantem a Jesus, o caminho, a verdade, a vida que conduz. A vida eterna ao Deus Criador, a mansão dourada, louvado seja o meu Senhor. É do alto céu que vem a luz, pra curar minha ferida, morreu na cruz. Renascido da cinza estou, lavado, consagrado na unção do meu Senhor. Louvem, cantem a Jesus, caminho, a verdade, a vida que conduz. A vida eterna ao Deus Criador, a mansão dourada, louvado seja o meu Senhor. Irmão, eu...